mais direito. Ai, ai, oh Deus, me tire desse sofrimento, porque viver assim eu não aguento, só quero ser feliz. Coronel Ojuara. Dela, que nunca maltrataria ela, e ela confiou e entregou todo o seu amor. E esse cara, com o tempo, a sua máscara quebrou. E agora ele bate, bate nela, e ela chora, querendo voltar pros braços de sua mãe. E agora eu tô sem saída, e se eu for Tropicália, emoção incomparável, volume 11. Dias tristes de solidão, sinto que vou enlouquecer. Saudade, vem me falar de nós dois. Quase dá pra ouvir tua voz. Posso ouvir você dizendo assim: te amo. Posso até te ter em sonhos, mas te quero. Como posso te esquecer? Minha vida sem você.

teu sabor é o melhor sabor do mundo. Lelelele, leleleô, jote forró é a dança do amor. Lelelele, leleleô, vem cá menina, quero sentir teu calor. Lelelele, leleleô, jote forró é a dança do amor. Lelelele, leleleô, vem cá menina, quero sentir teu calor. Dança menina, só tem forró, arriba a saia, prende a blusa e dá um nó. Exala esse cheirinho de mulher, cheiro gostoso que todo homem quer. Vem cá menina, dança forró, me arrocha um beijo, meu amor, vem meu xodó. Sei cada hora com você é um segundo, e o teu sabor é o melhor sabor do mundo. Lelelele, lelele, oh, só tem forró. Daqui a pouco tem mais. Bota, né, meu filho? Foi rápido, não foi? Foi, foi. Tá aqui só a trampadinha do ré, bem rápida, meu filho. É, meu filho, acunha. O ré tá trepando mais nem no cavalo. Pé de pau tá subindo mais nada. Eita, bexiga! Meu filho, tá chegando som pra você agora do Gabriel Diniz. Se fosse eu. Eita, musicão bonito! Excelente final de semana pra todo Marnice. A cunha! Se eu não faria as coisas que esse cara faz, andava na linha de curtia, mas a prioridade era só você. Se fosse eu, faria questão de andar de musas. Me orgulhava tanto em te merecer. Se fosse eu, nesse seu olhar, me alegra só pra te fazer sorrir. Se fosse eu, dá de segundo pro fim de semana, leva nenhuma balada bacana, fica juntinhos pra se divertir. Se fosse eu, pensa direito, respira fundo, fazer você a mulher mais cedo. E pensa direito, fica comigo. Meu amor é muito grande pra ser só seu amigo. Yeah! Bota o lixo, bota o tchau. Todo final da letra. As coisas que esse cara faz, tava na linha de curtir a paz, prioridade era só você. E andar de mãos, fazer inveja na rapaziada, mergulhava tanto em te merecer. Se fosse eu, e a alegria era te alegrar, não via tristeza nesse seu olhar, pra te fazer sorrir. Se fosse eu, se fosse por fim de semana, levaria uma balada bacana pra se divertir. Se fosse por Juara, pensa direito. Você amanhã é mais feliz, amor. Só nas histórias. E pensa direito e fica comigo. A galera do Chateau, bicho, eu queria toda marcando presença aqui. E pensa direito, respira fundo. Vamos fazer você amanhã é mais feliz, amor. Pensa direito, fica comigo. Seu amor é muito grande pra ser só seu amigo. Juara! É como se deu a voz, Zé! Dinheiro e pior que tem no jeans! Coronel! Ô Juara! Concorrência! Eu disse bem, que tá tudo bem. Eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir. Dinheiro foi feito pra gastar. Espalho pelo mundo que se vire pra juntar. Viram pra entrar, elas me abraçam, beijam meu pescoço e dizem que delícia, que gordinho cheiroso. E nessa eu vou vivendo, nessa vida mais ou menos. Aí eu tô causando, aí eu tô fudendo. Vem beber o uísque, vem ver como rico vive. Vem andar de Ferrari, depois de Mustang. Usador de cabana, na parte de Armani. E a mulherada chega, é só pegar e tome. Tome, tome, tome, tome. Pensando um jeito Não chore não, não chore não, porque não quero mais você. Coronel Ojuara. Eu odeio quando você sai batendo a porta sem me escutar. Mas adoro quando sempre se arrepende, volta e pede pra ficar. Sempre age por impulso, tem o dom de me ferir. Mas ao mesmo tempo só você me faz sorrir. Eu odeio quando mexe minhas coisas, vasculhando sem pedir. Mas adoro quando me dá seu carinho e assim me faz dormir. Muitas vezes durmo com vontade de me afastar, mas acordo doido pra te encontrar. Uma guerra fria dentro do meu peito, não encontro um jeito pra gente viver em paz. Já pensei em te deixar pra sempre, só que eu te amo demais. E por mais que você me deixe no futuro, que eu juro, nunca amei ninguém assim. Até você, de mal faz bem pra mim. Vem. Eu odeio quando mexe minhas coisas, vasculhando sem pedir. Mas adoro quando me dá seu carinho e assim me faz correr. Muitas vezes durmo com vontade de me afastar, mas acordo doido pra te encontrar. De mal faz bem pra mim, pra mim, pra mim. Central do Forró, apresentação Coronel Ojuara. Tá aí, meu filho, Guerra Fria com Bicho do Mato. Você já viu um bicho no mato? Não, mentira, viu, meu filho? Você sai correndo tão ligeiro que esquece até de limpar a bunda. É, esquece, né? Até porque o que você vai fazer no meio do mato, a não ser uma precisão fisiológica, né? Gostou da frase fisiológica? Coronel Ojuara e o Central do Forró dando continuidade aqui, tocando muita música boa. Chegando mais forrozinho pra você, meu filho, porque aqui é Central do Forró. Se é Central do Forró, tem que ter forró e o forró não para. Vá, meu filho, a Cunha chegando pra você, desejo de menina. Excelente final de semana pra todos vocês. Ô, oh, coisa boa. Fingi, me perdi você de vez. Só que eu não sei o que fazer. Fingi, tentei encontrar alguém. Vai, depois a gente conversa.

Boio vem de volta tocando pra você, Bonde do Brasil. É, meu Bonde do Brasil. Aqui no meu, no seu, no nosso Central do Forró. Por que, meu filho? Você tá no Central do Forró, tá bom demais. É muito bom, é bom, é bom, bom mesmo, meu filho. É todo final de semana eu e você juntinho aqui nessa mesma emissora, hein? Não vai esquecer, é nós, viu? É nós junto, misturado e amancebado e mante pro lado. Que bichinho é isso, hein? Meu filho, vem cá, chegue, bota um vidozinho aí, sim, pronto. O velho quer agradecer a você pelo carinho da sua paciência, pelo carinho da sua audiência. Obrigado por estar curtindo o meu, né, o seu, nosso Central do Forró aqui pela sua rádio número 1. Próximo final de semana, eu, Coronel Juara e Cabeça de Parafuso e o Central do Forró tá de volta, viu? É, fique triste não, senão o véio também vai ficar triste, viu, meu filho? Fique não, porque o véio é todo, todo derretido. Então tá, gente, excelente final de semana, tá bom? Cheirinho no coração de vós me sei. Tchau! Você ouviu Central do Forró, programa transmitido para mais de 300 emissoras em todo o Brasil. Comentário ou participação, envie seu e-mail ouvintecentral@hotmail.com.